5809, solo agora 28, libera pista imediato, chame 121 décimo 9, solo. Para a direita, chama solo em 121 décimo 9. 3, 2, 2, meia para a cópia, Natal. O eixo, subindo para 2000 pés, aguardando enxame controle, em 119 decimal 35. Siga, senhor. 3, 2, 2000, autorizado para Serra Brava, November Tango, nível de voo 370, Opera Zulu 110. Decola da pista no zero com curva à esquerda, subida Puka, transição Zipar. Controle 119 decimal 35. Aciona 5515, TAM 3226. Gente, 3226, autorizado Natal, Upper Zulu 10, nível 370 aprovado. Decolada 10, poucas e para a saída. 1935 o controle, 5515 transponde, TAM 3226. Correto, 3226, portão 7, chame pronto para o posicionamento, senhor. Tamara. Solo, Webjet 5809, liberou? Web 5809, táxi aprovado, Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, Web 5809. Alfa Kilo e pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, 5809. 3520, completa aproximação, torre 186. 186, 3520, bom dia. Seu Livrar, muito grato. Sino 4, pista livre, decolagem autorizada, 120 por 8. Alfa e Alfa, chamaremos para o ingresso na Juliette, 5344. Informa o tráfego da Gol, iniciando a decolagem, curta a aproximação e informaria que está livre. 5-0. Solo Salvador, é o Gol 1994. 1994, informação em curso, Bravo. Eu tenho aprovado nível 350, Maceió, pronto cópia, senhor. Pronto cópia. 1994, autorizado para Sierra Bravo, Mike Oscar, nível de voo 350, via Turbisky 58 até Orágua, após direto. Decola da pista no zero com curva à esquerda, subida Puka, transição Caju. Controle 119, decimal 35. Transponder 5521 no Gol no 994. Autorizado para Maceió 350, via Upper Risk 58, Orágua, após DCT Maceió. Decolagem da pista 10 com curva esquerda, saída Puka, Caju. Controle em 6935, transponder 5521 no Gol no 994. 5521, cotejamento correto no 994, portão 612, chame pronto para o pushback acionamento. Passará pronto, Gol 994. Pipe 5344, autorizado ingresso até a remota do pátio principal. Atento ao sinalizador naquela remota, 5344. É a remota do pátio principal, atento ao sinalizador, 5344. 520 solo agora 33, direito 219 solo. Pela direita 219, 3520, boa noite. Espera, machado travado, web 58 na nave. Sim, tá correndo pista livre. Correndo pista livre, escutando. 17 ou 14. Copiado. Foi 5899, tem pouso livre, vento no 30 graus, 8 nós. Livre, pouso 1-0, web 5899. Alfa e Juliette, portão 05. E Alfa e Juliette para o portão 05, 3520. Estou no localizador, objeto 6746. Completo de aproximação, 6746, torre 186. 186 completo, web 6746. Ouro 714, pro de Aracaju. Conseguiu? Pro de Aracaju, gol 1714. Pro de Aracaju, gol 1714. Salvador, muito boa noite, gol 1606, assistente do Atis. Boa noite, no 606 para Sierra Bravo, Kilo Golf, eu tenho aprovado 390, pronto, cópia. Pronto, cópia. Gol no 606, autorizado para Sierra Bravo, Kilo Golf, nível de voo 390, via por Zuluno 0 até Neuma, após direto. Decola da pista no 0 com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. Controle 1 no 9, decimal 35. Transponder 5524, gol no 606. Autorizado nível 390. Upper Zulu 10, Neuma DCT, 10, curva esquerda. Pouca transição de par, saída 1935 ao controle. O 5524 é o transponder, gol 606. Momento correto, gol no 606, 5524, transponder, portão 2, chame pronto para o pushback, seu nome é, senhor. 5504. 899, solo 36, direita 121, decimal 9, solo, vem. 5119, direita, 5199. Estacionamento, senhor. Chame táxi, setan 3226. 3226, chamará. Pouso, pista no 0, 6746, confirma? Afirmativo e check 3. Baixou e travou. 5, alternativa 12545. 12645, 12545, no 7 no 4, grato. Utilizador web 58 na final. Solo gol 1994, posição 62, para o pushback do comandante. No portão meia dúzia, aguarde aproximadamente 3 minutos para o posicionamento 994. Ok, aguardará 3 minutos. É, por gentileza, pode acionar no local e aguardando para o pushback, 994? Afirmo, senhor. Se vai acionar no local e reportar para o pushback no 994. Solo 39, direito 21, décimo 9, solo, bem-vindo. Obrigado, senhor. 219 é o solo. Bom dia. Salvador, muito bom dia, WebJet 6746. Bom dia, Web 6746, táxi lento via Alfa. Chame para ingresso, táxi Juliette, 6746. Lentamente via Alfa, chama para ingressar na Juliette, 6746. Aguarda a passagem em algum trânsito? Afirmo. Correção, o 6746, condições de agilizar o táxi, chamando para ingresso na Juliette? Sempre, agiliza para ingresso na Juliette, 6746. Ok. Para o táxi 104 a bordo, alterna Fortaleza, 2h43 autonomia. Beleza, 104, 2h43 copiado, TAM 3226 tem táxi aprovado via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 4. Ponto de espera pista no 0, chame torre 118-62, TAM 3226, tem um bom voo, senhor. Pátio, Índia, Alfa, 18-6, ponto de espera da 1-0, TAM 3226, obrigado, tenha um bom dia, senhor. Bom dia. Objeto 6746, observe o TAM livrando o pátio principal. Quando com segurança, livre ingresso na Juliette, portão 11, web 6746. Após a passagem do colega da TAM, prossegue ingresso de Juliette para o 11, 6746. Bom dia, senhor. Bom dia. Paulo Gol 896 para moto de autorização. 1896 para João Pessoa, eu tenho 370 aprovado, informação em curso, Charlie. Um minuto para a cópia, senhor. Tá, senhor, Charlie. A Puca seria a saída? Afirma, Puca Caju. É. 1994, coordenação com a equipe de solo. Passando agora, passando em mais 10 segundos a cauda com o Airbus da TAM. Após a passagem de um Boeing da Webjet em direção ao portão 11, tem nível por estacionamento, chame táxi, gol no 994. Sim, após a passagem do Web, está autorizado pushback, gol no 994. Gol 1896, pronto para cópia? Sim, mas... 1896, 96, autorizado para Sierra Brava, Juliette Papá, nível de voo 370, para o Whisky 58 de Recife, após direto. Decola da pista no zero, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 1 no 9, decimal 35. Transponder 5523, gol no 896. Autorizado 370, apelo 58, Recife, pode descender. Decola da pista no zero, com curva à esquerda na Puca, Caju. 119.35 ao controle, saída 5523. É o transponder para o gol 896, no gate 3. 5523, cotejamento correto no 896, chame pronto para o puxo saneamento, portão 3, chame. Chamar a quando pronto. Salvador, muito boa noite, tá 3226, próxima ponte de espera pronto, da 1-0. Autorizado, além decolada 10, 3226, vento 140 com 8. Livre, alinhar e decolar, pista 1-0, da 3226. Gol 1606, puxa acionamento, posição 2. Inicia de rejeto, senhor. Gente no mesmo meio livre, chame táxi. Gente no Bom dia, 3150, prossiga para 5210 na chegada Mari, com ajuste em Salvador, 1014-2014. Projetap, autorizado Projetap, prossiga para 2010. Boa noite, TAM 3226. Boa noite, TAM 3226, contato na decolagem, prossiga ao 370, saída PUCA. 370 PUCA, TAM 3226. 07, 77 de Belber, autonomia de 2 horas e 15, alternativa Salvador, para o táxi com 1944. Copiado Salvador 107-1230, guarde para o início do táxi no 994. Guardando Fernando Salvador, é o TRIP 5317. 5317, Belém, aguarde o copo, informação Charlie, chefe. Sim, te aguardando o copo, você escutou 5317. O 606, BOB 103, alterna Fortaleza, autonomia 0431 no táxi. O 606, autorizado Indy Alpha, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, chame 118-612, no 606, bom voo. Indy Alpha, ponto de espera 286-614, gol 1606. O 994, autorizado seguir o táxi da aeronave da companhia. Até o ponto de espera pista no 0, ajuste 1014. Ponto de espera torre, chame torre 18612, 994, bom voo. Indy Alpha da companhia, no ponto de espera torre 18612, 994. Para posicionar o gol 896, está no 23. Gente, 896, aguarde aproximadamente 2 minutos para o posicionamento, senhor. Vai acionar na posição, senhor? Afirma. TIP 5317, pronto para cópia? Pronto, prossiga. TIP 5317, autorizado Sierra Bravo, Bravo Eco, nível de voo 380, via Upper Zulu 41. Decola da pista no zero com curva esquerda, subida Momo, transição Trova. Controle 119 decimal 35. Transponder 5526, TRIP 5317. Ok, autorizado Belém 380, Upper Zulu 41. Decola da 10 com curva esquerda, na saída Momo, transição Trova. 119 decimal 35 é o controle, 5526, nosso transponder 5317 da TRIP. Protegimento correto, TRIP 5317, na remota do pátio principal, chame pronto para o pushback acionamento, chefe. Chamaremos quanto pronto, pushback acionamento, 5317, TRIP. Para decolar, está na 01-1606. O 1896, livre pushback acionamento, chefe, chame táxi. Chamar a táxi, o 1896. Chame Recife 12685, alternativa 12545. 685, confirmando a alterna 12545, amigo. Afirmativo, 3226. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. 670 da TAM, reporte estabilizado, elétrico. Alinha e mantém. Alinha e mantém, 994. Meia da cola 53, controle 1935, bom voo. 1935, 1606. Controle voo 1606. 1606, contato na decolagem, slot 390, Serapuca. 390 Puka Gol 606. Azul 4178, prossiga para 2000 pés, 104, ajuste, reposta no localizador. 2000, toma lá no localizador, Azul 4178. Para o táxi do Gol 18960 com 77 a bordo, 2 horas e 59 de andamento, menos porta fixa. 12239, Fortal, táxi Índia Alfa, reporte pronto quando espera, 1014 no ajuste. Índia Alfa, reportar a pronta, 89. 4130 com 8, autorizado a decolagem. Autorizado a decolagem, zero com 94 decolado agora 56, controle 1935, um voo. 1935, boa sorte de trabalho, tchau. Controle Salvador, bom dia, Golo 994, cruzando 2400. Bom dia, Golo 994, contato na regulagem, estudou 350, saída Puka. 350.